sonhou em ser o super-homem, ser imbatível e ligeiro como Sherlock Holmes. Salvar o mundo, ser o melhor jogador, ser o cara na quebrada sem Glock, ser doutor. Viver a vida como um filme, ter o melhor final, ser o herói da guerra do bem contra o mal. São vontades e sonhos que não se vão, a luta é essa meme, não tem fim a missão. Ser o melhor professor, contar a melhor história, fazer parte da história das grandes vitórias. Antes Garrincha, Jordan, Jorge, James Brown, hoje zumbi, Malcolm, Fela, Múmia, Pujamal. Quem não quer seguir o caminho sem feridas? Quem não quer viver com a cabeça erguida? Assim segue a nave da imaginação em desalinho, pois qualquer dia os homens deixam de ser meninos. Quem não sonhou o melhor pra viver, ser feliz e não lutou pelo amor como sua diretriz? Quem não sonhou o melhor pra viver, ser feliz e não lutou pelo amor como sua diretriz? Mano, passamos por momentos que nos fazem quase desistir. Alguma essa explicação vem nos fazer seguir, sonhando, acreditando que tudo ruim vai passar, que a hora da vitória na melhora vai chegar. Quem diante do desespero não sente o medo real e consegue olhar à frente o mundo real. Suportar, superar é missão pra guerreiro. Aprendemos infelizmente desde muito cedo que só pela luta e amor por algo vamos vencer por aqui. Que a sobrevivência vai depender só de si. Ser alguém melhor pra ter algo maior, não mais se sente só e a multidão ao seu redor. Paz interior, seja como for na arena, o céu é o limite pra busca da vida plena. Nessa nave que aquece as bases, vamos sem parada nos corações que pulsam sua jornada. Quem não sonhou o melhor pra viver, ser feliz e não lutar?